Olá novamente e olá quem está aqui pela primeira vez, que nós já vimos um dia de trabalhos na Universidade de Minho. Vamos dar então início a esta tertúlia que tem como título Do Ativismo à Academia ou Vice-Versa, Experiências Cruzadas entre Brasil e Portugal. Para nós, e a Anabela também referiu isso há bocado, era fundamental trabalhar mais esta articulação da academia com o ativismo, até porque as pessoas que eu tenho aqui, e acho que esse grupo também, o GT de Género e Sexualidades da SOBCOM, se identifica muito com esta postura de estarmos a falar de uma posição de académicas, académicos, feministas e ativistas. E para nós é muito importante esta interligação. Aqui hoje, para discutir esta temática, eu tenho a professora Soraya Barreto. Foi uma oportunidade de nós termos aqui connosco o facto de ela estar em Portugal, e porque tem um projeto muito interessante de um observatório de mídia, género, democracia e direitos humanos, e vai-nos mostrar um pouco, vai-nos falar do que é este projeto que tem na Universidade de Pernambuco, no Brasil, e também das grandes diferenças ainda que marcam a academia nesta área entre Brasil e Portugal, e vamos ver que ainda são muitas. Por outro lado, temos no vosso programa, ou no nosso programa, estava previsto termos aqui a professora Maria José Magalhães, presidente da UMAR. Temos em representação dela a professora Sara Magalhães. Porquê? Porque aconteceu um imprevisto de última hora, mas às vezes os imprevistos são bons. Porquê? Porque ninguém melhor do que... Eu vou tratar, se não se importam, porque acho também, gosto demais desta informalidade, vou tratá-las por tu, como prefiro também que nos tratemos, não é? A Sara Magalhães foi uma das pessoas que impulsionou o Observatório das Representações de Género nos Média da UMAR. E, portanto, tem toda a propriedade para falar deste projeto. E, além disso, não sei se toda a gente tem, quem não tem, nós ainda temos aqui disponíveis. Este projeto do Observatório desembocou num outro projeto no qual a Sara esteve a trabalhar nos últimos tempos, que foi o Público e Diversidade, onde se analisaram as representações de género na publicidade. E por isso eu não vou falar nem do UMAR, não vou falar do Observatório de Mídia, porque prefiro que sejam as nossas convidadas a dar esse testemunho e a falar um pouco desta trajetória. Só lhes vou agradecer uma vez mais. Então, bem, eu vou levantar, porque eu também sei falar sentada, sou muito inquieta. Eu peço desculpas primeiramente pela minha voz, que está péssima, acho que hoje todo mundo já notou isso no workshop, tossindo o tempo todo e falando com a voz louca por aí. Além de uma oportunidade, muito feliz de estar aqui a falar, porque eu estudei aqui em Portugal, a minha experiência acadêmica toda de vida foi aqui em Portugal. A Carla acompanhou, a Sara acompanhou, trabalhamos em algumas coisas juntos, então é muito bom estar novamente em Portugal depois de um ano e meio fora, e de ter a oportunidade de vir falar com o grupo GT de Gênero e Sexualidades, porque a gente já trabalha junto, na verdade, há um bom tempo, o Daniel Cardoso também. Então a gente já tem, realmente é um grupo que já tem experiências cruzadas aí. E falando assim da minha pesquisa mais especificamente, é do mestrado, quando eu vim para Portugal, logo no comecinho, foi uma pesquisa comparativa Brasil e Portugal, focada em publicidade. No caso, na época eram as capas enquanto dispositivos publicitários, e depois no doutorado foi mesmo publicidade, aí no caso mesmo publicidade portuguesa. E agora, como professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, a gente lançou essa proposta, que já era uma coisa que a gente já vinha trabalhando informalmente enquanto cidadãs e cidadãos, né? No sentido de tratar não só dos temas dentro da academia, no sentido de produzir ciência, mas também como partícipes, né, da sociedade, no sentido de denúncia de tanto publicidade quanto de mídia noticiosa abusiva. E aí a gente está falando de gêneros de forma geral, a gente está falando só de mulheres, né? A gente, por exemplo, ainda vê muito no jornalismo, quando vão se retratar ou falar, né, de travestis usarem o travesti, e a gente sabe que é uma forma de violência simbólica, né, porque a maioria se identifica como a travesti, porque são mulheres trans, Então a gente tem uma série de relações que a gente vem trabalhando e tentando educar ou reeducar os comunicólogos e comunicólogas, no meu caso especificamente agora, no Brasil, no estado de Pernambuco, que é onde o observatório mais fortemente trabalha. Mas vale também citar que a gente tem parceria com outros observatórios, né, regionais, e com o Instituto Patrícia Galvão, que é um instituto no Brasil que é muito conhecido, porque realiza pesquisas nacionalmente no âmbito de representações de gênero na mídia. Então a gente tem tentado tratar isso. O que é um observatório? Na verdade, ele surge de uma ideia minha e da professora Ana Veloso, que infelizmente não pôde estar aqui, eu gostaria muito que ela tivesse vindo, que trabalha com a parte mais de jornalismo, porque eu sou publicitária, trabalho muito mais com a publicidade e ela trabalha com jornalismo. E a gente tem essa missão. E temos também a professora Patrícia Horta, que se incorporou ao projeto depois, que é uma professora ligada muito à literacia da mídia, à educação para os médias, como se chama aqui em Portugal, no Brasil é de comunicação. Né? Então a gente tem essa tríade aí que trabalha mais especificamente com temas ligados a gênero, mas não só. A gente trabalha com direitos humanos de forma geral, o professor Daniel Meirinho também está aqui, trabalha com infância e juventude, e a gente tem outras relações também, não só as de gênero. Como a gente sabe, a professora Conceição Nogueira, de qual todos nós conhecemos e gostamos muito, fala da interseccionalidade dentro da temática de gênero, e é meio que isso que a gente tenta fazer no observatório. Tratar de direitos humanos e interseccionalidades, mas a gente tem um foco realmente especial, um carinho maior pela temática de gênero, pelo percurso que eu tenho enquanto militante, enquanto acadêmica, e que Ana também tem enquanto militante e acadêmica. Então, o observatório surgiu, ele é um bebê ainda. A Sara vai falar da UMAR, que já tem uma história muito grande. O observatório vai fazer um ano agora, que está sendo implementado, mas a gente tentou abraçar esse projeto que já existia na universidade, que foi o professor Edgar Rebouças, que também é bem conhecido aqui em Portugal pelo trabalho dele com democracia, mas que foi professor da Universidade Federal, hoje está na cidade dele, na Universidade Federal, acho que é do Espírito Santo, ou é de... Não, agora não estou lembrada bem a cidade. Mas bem, ele começou o observatório, mas não era de gênero. Tinha uma pegada muito mais política. E a gente recondicionou o observatório. Então, na verdade, a história do observatório na UFPE tem mais de 20 anos. Mas como observatório de gênero, ele é novinho, né? Acabou de nascer. Então, assim, os interesses em andamento no projeto. Eu queria falar um pouco das experiências. Acho que a proposta era que a gente mostrasse para vocês o que é que a gente vem fazendo. Né, e trocasse, porque a gente está agora fundamentando essa parceria junto com a Universidade Feminista e com o SEX, com a UMAR, principalmente. A UMAR eu também tenho um carinho muito especial, porque também me acolheu quando eu estava aqui estudando e fiz alguns trabalhos também com a Tavares e algumas pessoas lá. Especificamente, a gente tem algumas linhas de trabalho no momento. Essas linhas, claro, vão sendo condicionadas pelos nossos orientandos e orientandas, e por nós mesmas, enquanto pesquisadoras, o que é que a gente vai fazendo. Mas, vale salientar que a gente tem um trabalho de monitoramento diário. A gente tem um monitoramento diário da mídia, no sentido dos jornais e principais portais noticiosos, né? E de algumas revistas, no sentido da publicidade e da mídia noticiosa. A gente tenta trabalhar as duas linhas. No momento, tem uma linha de esportes e gênero, que trata sobre a invisibilidade da mulher nos esportes, nomeadamente no meu caso, que sou a coordenadora dessa linha, eu trabalho com a perspectiva da visibilidade e invisibilidade da mulher no futebol, e a gente vai tratar de várias relações, não só a mulher atleta, não sei se vocês sabem que estava correndo agora no mês de julho, como acontece também com o masculino, né, a Copa do Mundo, mas praticamente ninguém ouviu falar, né, a Marta é a jogadora, é artilheira, mundialmente falando, e no Brasil não se dá valor. Formiga é a jogadora mais velha a jogar, marcou o primeiro gol da Copa, né, que abriu o jogo do Brasil, com mais de 40 anos, e também isso é esquecido. Basta pensar que quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente automaticamente pensa em masculino. Isso em si já é uma forma de preconceito, porque na verdade o futebol pode ser jogado por ambos, né, sem problema nenhum, e a gente precisa dizer que é Copa do Mundo de futebol feminino, para se adequar. Então, são formas, né, discursos que a gente no dia a dia vai percebendo. As pessoas falam, mas o esporte é o futebol naturalizado como masculino. Sim, os outros não são naturalizado. Né? No Brasil, não sei como é realmente aqui em Portugal, porque eu não me aprofundei nesse estudo específico aqui, durante o período da ditadura militar, né, as mulheres foram proibidas por uma lei que foi baixada aqui, porque não correspondia à natureza feminina. Então elas eram proibidas. Apenas na década de 80, agora, né? Ou seja, 30 aninhos mais ou menos é que as mulheres puderam jogar futebol. Então não é naturalizado, na verdade é construído e a gente sabe muito bem, né, como é que essa construção decorre, porque todo mundo aqui tem algum interesse em gênero de alguma forma. É, a gente trabalha muito com movimentos sociais e relações de gênero, e aí tem vários projetos que entram nessa perspectiva, principalmente a Marcha, que também é um dos nossos parceiros, a Marcha das Valias, que aqui também, né, acontece, vai acontecer de sábado, tudo que eu soube. São grandes parceiras nossas, a gente está sempre fazendo, trocando figurinhas, trocando informações, fazendo estudos. Especificamente, eu e Ana, a gente está coordenando um trabalho que vem sendo feito desde 2011. Como é que a mídia retrata a Marcha? Se eu tiver um tempinho, eu mostro para vocês um pouquinho. Mas, em geral, obviamente, somos silenciadas. Né? As bandeiras todas que a Marcha retrata não são mostradas. O que, em geral, é a história de pagar peitinho, né? Como a gente fala no Brasil. É isso que é mostrado. Né? E, em geral, é só violência de gênero que é a bandeira. Quando a gente tem várias outras, a gente fala do aborto, a gente fala de várias outras coisas, né? Dentro, esse ano, a Marcha no Recife, que aconteceu já, ela foi principalmente focada, a gente tem vários temas, esse ano foi o transfeminismo, o tema da Marcha, né? E foi bem legal, foi bem interessante o que aconteceu. E a gente, assim, viu na pele, porque a gente sofreu violência. Uma das meninas, né, uma mulher trans, não pôde entrar no banheiro público porque, né, o segurança entendeu que era um homem e não era uma mulher. Então a gente vê o tempo todo quando, na verdade, isso já é lei no Brasil. Né? Então a gente precisa debater isso na academia, mas precisa também levar lá para fora. Então acho que a pertinência desse encontro de falar da militância, do ativismo e, né, da academia é muito importante, porque a gente não pode simplesmente se fechar no âmbito acadêmico e não levar isso para fora. O âmbito da educomunicação, já tem falado da professora Patrícia, a gente está com um projeto novo, da qual eu também participo, porque eu adoro e acho que é uma coisa muito importante, que é um projeto que a gente trabalha com crianças nas escolas. A gente está fomentando agora, inclusive estamos em organização do Congresso da História da Religião, que vai acontecer na UFPE esse ano, e esse ano a temática é gênero, então a gente foi convidada enquanto entidade para organizar junto com eles. E a gente vai fazer uma manhã com as crianças e contos, ou seja, contação de histórias. Então a gente vai trazer contos para desconstruir aquela coisa, aquele ideal da princesa frágil e queridinha que só usa rosa, né? O arquétipo de que o menino não pode chorar e que não pode ser sensível. E a coisa da diversidade de forma geral. Vamos falar também de etnias e várias outras coisas que estão aí nessas interseccionalidades. Esse projeto começou mesmo agora, é super novinho, saiu do forno. Vai começar na BHR e a gente vai trabalhar em escolas públicas, levando, né, manhãs de contação de história para tentar debater com as crianças, né, a futura geração, tentar de alguma forma que a gente discuta esses temas com o infantil. Violência contra a mulher, que é uma coisa que a gente está trabalhando também na mídia noticiosa, a gente vai estar guiando, né, todas as matérias, como eu estava dizendo, a gente monitora a mídia durante todos os dias, os três principais jornais do estado e os principais portais. E aí a gente vai separando por marcadores, né? Marcadores da violência, visibilidade, várias coisas que a gente vai ter ali como marcadores do que a gente está pesquisando. E a gente vai separando e depois isso vai sendo analisado para gerar o relatório anual que a gente faz, né? Vai sair o primeiro agora, de tudo que saiu na mídia pernambucana em relação à temática de gênero, né? De forma geral. E aí a Mulher nas Redes Culturais nos programas policialísticos. Esse é um projeto da Ana Veloso, essa colega da qual eu falava para vocês. Eu aqui realmente eu não me lembro, porque nós tínhamos TV aberta, vou confessar. Mas no Brasil tem uma coisa terrível que acontece assim, diariamente. A gente tem programas policiais, né? Policialísticos, como a gente chama. E são aqueles programas que violam todas e qualquer forma de direitos humanos. A gente não está falando só de mulheres, de homens, de trans, a gente está falando de crianças. De questões de raça, a gente está falando de vários milhões de coisas. Inclusive, a gente discute o que é que tem de jornalismo ali, porque na verdade aqui parece um freak show. Né? Tem muito mais jornalismo, muito mais de sensacionalismo e espetacularização. Né? Então, agora se começa a se discutir um pouco isso, mas na verdade a Ana já vem trabalhando com indústrias culturais há um bom tempo, ela é muito voltada a essa área da economia política feminista. E principalmente a representação da mulher nas indústrias culturais. É uma pessoa que já tem um percurso bastante amplo aí. Eu não vou passar isso ponto por ponto, é só mesmo para tentar mostrar um pouquinho, e aí fazendo essa alusão ao que já foi falado pela Silvana, já foi falado pela Carla, lá na universidade, a gente trabalha com metodologias interseccionais. A gente trabalha com análise de discurso, a gente trabalha com análise de conteúdo, a gente trabalha com estudo de caso. Mas a gente molda esses marcadores que a gente cria, né, e que a gente vai vendo pela leitura flutuante mesmo, inicialmente, depois a leitura mais atenta à mídia noticiosa e à publicidade, através da leitura crítica da mídia. Eu não sei se aqui em Portugal é muito utilizado, assim, e como é utilizado, mas esse modelinho aqui a gente sentou junto com o Centro Cultural de Freire, que é outro parceiro nosso, que já tem um longo percurso na área de direitos humanos em Pernambuco. Então a gente vai fazer uma série de questionamentos para entender quem são os conglomerados mediáticos, de onde vem o dinheiro, né? Porque a gente sabe que muitas notícias são aquelas notícias porque elas têm determinadas, determinados financiamentos ali por trás. A gente tem uma coisa no Recife agora que está muito forte ainda, desculpem, e que está muito debatida, que é o Opustelita. Opustelita é um movimento, né, em relação a gente vê isso aqui muito, muito preservado, né, quem é brasileiro aqui sabe o que eu estou falando. O Centro Histórico de Braga, o Centro Histórico de Lisboa, e infelizmente isso nas cidades brasileiras tem acontecido muito pouco. E Recife, para minha tristeza, é muito, muito forte. Então, assim, o que é que acontece? Tem uma grande área, que é o CAIS da Estelita, que está para ser derrubado porque um grupo de empreiteiros se juntaram na calada da noite, fizeram uma licitação absurda, porque venderam aquele terreno gigantesco no lugar nobre da cidade a preço de banana, né? E vão construir ali um conjunto residencial de torres gigantescas que vão simplesmente mudar a característica da cidade, do centro da cidade, que é a única parte preservada, que teoricamente era um terreno público, que não foi consultada a população o que é que se devia fazer. E esse grupo de direitos humanos, que se chama Direitos Urbanos, que trabalha muito para a questão da arquitetura e dessas questões, entrou, né, muito forte na justiça e está uma briga bastante forte, acirrada lá. E, obviamente, a Universidade Federal de Pernambuco, inclusive pelas palavras do próprio reitor da universidade, é a favor do movimento, né, porque entende que aquilo é histórico e era da cidade. Então, para vocês terem ideia, a gente vai analisar, a gente trabalhando com os meninos sobre isso, né, os orientandos e orientandas, em geral, quando se fala do movimento Opustelita nos jornais, principalmente o Jornal do Comércio, que é um grupo que um dos donos fazem parte desse grupo das empreiteiras, né, sempre se fala em invasão, nunca em ocupação. Então, são essas pequenas nuances que a gente vai analisando, como a Carla já colocou isso hoje no workshop, muito bem colocado, não preciso voltar a isso, pequenos discursos, pequenas expressões e palavras que fazem toda a diferença no entendimento do público, né? Então, a gente vê isso diariamente, a gente vai tratando disso, e o observatório, ele vai gerando esses relatórios, e o nosso trabalho tem sido... A gente tem alguns orientandos e orientandas que vêm trabalhar com a gente que não são da comunicação, são do direito, por exemplo. A gente já tem duas pessoas trabalhando com a gente nisso. Mais um, o professor Daniel também trazendo da Universidade da AESO, que é uma universidade muito forte na área de comunicação lá do sistema privado, da qual o professor Daniel Medin faz parte. E a gente vai analisando de que forma a gente pode denunciar o Ministério Público, de que forma a gente pode fazer denúncias aos órgãos competentes, no caso de mulheres, a Secretaria da Política para as Mulheres, o próprio Ministério Público, e trazer isso à tona para a sociedade. Então, a gente tenta não só trabalhar no âmbito de, né, redigir ciência, né, trabalhar ciência, mas principalmente tentar promover alguma diferença aonde a gente está, né, localizado, que no caso aqui é Pernambuco. Então, a gente se junta com outras organizações, outras ONGs, como a gente chama, né, e tenta trabalhar isso de alguma forma e gerar relatórios, e a gente está sempre mandando cartinha para o prefeito, cartinha para o governador, né, tentando espaços de diálogo. Agora mesmo a Ana falou até que a gente já teve uma resposta lá de um problema que a gente teve de uma propaganda da prefeitura. Na hora que eu vi, eu quase morro, assim, cai para trás, porque era assim, extremamente preconceituosa, extremamente sexista. Né? Eu, por acaso, não trouxe a peça porque tive um problema com meu computador, que morreu 3 dias antes de eu vir. E eu estou com o computador novo, não tive como tempo de tirar tudo para mostrar, mas depois eu até posso mandar para a coisa do grupo que vai ter no workshop. Então, a gente trabalha assim, quem é que manda mensagem, quem é o emissor, quem é que produz, se é uma agência de notícias, se foi hoje em dia nessa era das mídias digitais e do consumidor prosumer, né, que produz e consome material ao mesmo tempo, a maioria dos jornalistas não vai mais a campo apurar a matéria. Né? Ele já pega a notícia de terceiro, de quarto, de quinto, e ninguém sabe como é que essa notícia vai sair no final dos contos. Na publicidade, a gente tem um problema que eu estava até conversando com a Carla hoje no almoço, que muita gente fala que a publicidade praticamente é o demônio, né, principalmente no relação ao sexismo. E aí eu relembro muito os meus alunos e alunas, principalmente alguns que estão muito ligados aos direitos humanos, ao feminismo de forma geral, e ficam, eu quero mudar para jornalismo porque publicidade vai fazer a mesma coisa, viu? Porque é ferramenta. Publicidade é ferramenta, jornalismo é ferramenta. Agora, quem faz, quem usa e quem discursa é que faz a diferença. Né? A gente tem aí inúmeros casos, inclusive, de propagandas positivas. Tem uma propaganda que há pouco tempo, americana e canadense, que é do See the Real Me, que conta a história da Jess. Não sei se vocês chegaram, foi um documentário bem famosinho há tempos atrás. A Jess tinha 3 anos, que era sobre crianças trans. Né? E eu, sinceramente, para falar a verdade, chorei quando eu fui começar a primeira vez. Porque já é Jess adolescente. Né? E a ideia da campanha é dizer assim, veja uma verdadeira pessoa, sem preconceitos, sem estereótipos, e aí conta a historinha da Jess, assim, falando que ela pela primeira vez ela estava fazendo uma festa de pijama em casa, que é uma coisa bem americana, né? Então as amiguinhas iam para casa, pentear os cabelos, isso aqui. Então, eu me sinto assim, eu não me sinto estranha, não me sinto um monstro, não me sinto diferente. Eu me sinto uma mulher desde que eu nasci. Né? Ela tinha 3 anos na época do documentário, então você vai dizer que isso foi construído pela sociedade, que alguém mandou ela dizer que é trans, né? E aí o See The Real Me é da Clean Clear, né? Vocês conhecem aqui, é uma marca de shampoo, é uma marca massiva. A gente não tá falando da Lia T, que vai pra Benetton fazer um comercial. A Benetton já é conhecida por fazer propaganda polêmica. E a gente já espera que ela quebre um bocado os paradigmas. Agora, quando a gente vê uma marca de massa fazer isso, aí já se gera uma felicidade maior. Tem o caso da Pantene asiática, que faz um comercial lindíssimo falando dos estereótipos de gênero. A gente tem alguns casos que começam a aparecer por aí, né? Então, a gente pode fazer publicidade. E eu até estava comentando com as meninas também, que ontem pela manhã, minhas alunas ligaram para mim, feliz da vida. A gente tem o Intercom, que é tipo Sopcom, né, daqui. Então, o Intercom é um congresso bastante conhecido no Brasil de comunicação. E as minhas alunas no Nordeste, porque tem primeiro o regional e depois tem o nacional. Na categoria Nordeste, a gente ganhou com a disciplina que eu implementei na Universidade de Comunicação e Gênero. A gente produziu várias coisas. Então, quem queria produzir artigo, fez artigo. Quem queria produzir vídeo publicitário, fez vídeo publicitário. A gente estava aberto a todas as possibilidades. Desde que a temática central fosse gênero. E as meninas fizeram um filme sobre abuso, né, tanto simbólico como sexual feminino. E foi premiado em primeiro lugar no Nordeste para concorrer agora no Brasileiro. Então, assim, O que deixa a gente muito feliz é dizer assim, gente, é possível fazer uma coisa legal na publicidade. A gente não precisa dizer, essa publicidade com vergonha. Não, eu tenho muito orgulho da minha profissão, porque eu acho que também a gente pode mudar realidades e tratar de pedagogias. Como a Guacilia Lopes Louro, que é uma autora brasileira que eu gosto muito, fala de pedagogias culturais, pedagogias, né, do corpo. E a gente pode sim trabalhar essas pedagogias, essas novas pedagogias, tratar novos modelos de comunicação. Agora, a gente tem que querer. A ferramenta sozinha não vai fazer nada, né? Nós, enquanto professoras, alunos, né? O que vamos fazer? Então, quem vai pagar a conta? O que está em destaque, eu não vou nem argumentar, porque a Silvana Mota Ribeiro hoje falou disso lindamente, né? O que é que está em destaque? Qual é a imagem que está em destaque? Qual é o título que está em destaque? O que é que está se falando ali? De que forma que está sendo falado? Porque é que nem conversa da vizinha, né? Fofoquinha com a vizinha. Você pode contar a mesma história de formas completamente diferentes, completamente distintas, mas qual foi a escolha que aquele editorial fez? Então a gente leva isso em consideração. Quem são as fontes? Uma coisa que eu acho que não vai dar tempo, porque também vai ficar muito longo, mas que a gente fez na Marcha das Varias, o estudo é que, incrivelmente, em todos os jornais pernambucanos, a principal fonte de informação sobre a Marcha das Varias eram homens. Eu disse, oi? É um movimento feito por mulheres, para mulheres. E as fontes, assim, as pessoas que eram, né, perguntaram na rua, não sei o quê. Aí algumas fontes eram policiais, certo, né, para falar se não teve baderna, se teve confusão, se não teve. Sempre na Marcha das Varias é obrigatório isso, até porque você está dando. E hoje em dia, praticamente em todo canto no Brasil é isso. Sempre tem 2 homens e uma mulher policial. Por que não foi a mulher policial que foi também? Até para poder, no sentido de identificação, se entender o que, é que ela encontrava disso. Isso, e vai perguntar, o que, é que vocês acham da marcha? né, as mulheres lá reclamando pela violência, mas que estão sendo despidas ou despidas, como é que é isso? Aí vou perguntar, claro, para homens. Então, assim, né, qual é o sentido disso? Né, a gente está falando de vozes que são silenciadas o tempo todo. Então, as fontes, né, fazem toda a diferença. Não há uma visão plural, não há problema nenhum que homens também sejam ouvidos. Mas desde que as mulheres sejam protagonistas, porque é um movimento de mulheres. A gente não tem problema nenhum que homens estejam lá. Pelo contrário, eu acho que eu sou extremamente pró-feminismo em relação aos homens. Mas vamos ter... Desculpem. E uma das coisas que eu mais tenho falado com os meninos... E aí falam meninos, porque são dois alunos que tratam de mídia jornalística. A voz está indo embora. É a voz e o tempo. Hã? A voz e o tempo. Pois. Estou falando de silenciamento. Sim. É tu a concorrer contra ti. Pois. Então, assim, a gente analisa a forma e o conteúdo, mas vai analisar principalmente o que é que não tem, o que é que não aparece, né? A gente estava falando hoje de imagens, estava falando de textos, mas o que é que é silenciado o tempo todo? Eu trouxe uma imagem, mais ou menos, para mostrar um pouco disso. Isso foi na Páscoa desse ano, no Brasil. Lá, aqui eu sei que não é muito cultural, mas no Brasil é bastante. Na Páscoa se dá ovos de chocolate para as crianças. Eu nunca na minha vida tinha visto isso. No Brasil, assim, no Brasil, ovos eram ovos, né? Tinham vários personagens, mas não tinha essa separação. Então, assim, significa que eu sou menina, não posso gostar de super-heróis. Né? Porque a gente não tem super-heroínas. Né? Não existe. Não venho falar da Mulher Maravilha, porque ela praticamente ela só está ali sendo linda. Porque ela não faz nada. Né? Ela é a mulher do super-homem. Basicamente. É. Eu não entendo muito de como me conta. Calma, Daniela, calma. Mas de forma geral, para o público, digo assim, né? Para o público leigo na história, não se fala. Você vai para os filmes de super-heróis que não são tão explícitos, os principais personagens são os homens. E pode ver que eles ganham filmes específicos para eles. Né? Então, de forma geral, há um silenciamento. Eu lembro muito do caso da Valente, né, do personagem da Disney, porque assim, ah, que legal, finalmente um personagem, né, que fala um pouco dessa mulher moderna, né, do dia de hoje. Aí depois aparece ela lá, cheia de brilho, com o vestido mudado, com a cintura mais fina, o cabelo mais arrumado. Então, e o pior é que as crianças gostaram dela como ela era antes. Então não havia necessidade disso. Então isso aqui pra mim, desculpem a foto que é meio, foi foto celular mesmo, mas assim, eu disse, gente, como assim? A mulher, eu não posso gostar de carrinho, não posso gostar de... Até porque eu fui uma criança que gostava e gosta de futebol. Uma criança que jogava futebol e que brigava porque eu não podia, não tinha espaço na escola, porque os meninos faziam bullying. Né? Ah, não, você é menina, não pode jogar futebol. É, então... É o tempo todo a gente sendo educado e, como a Guacira fala, essas pedagogias que vão o tempo todo dizendo, não, esse não é lugar para menina tá. Menina não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, inclusive estereotipar o que, quando pode, como é que pode. Então, assim, ah, eu sou feminina, gosto de usar saia, uso, né, brincos. Não, você não tem cara de quem gosta de futebol, quem entende de futebol muito menos. Você não pode. Essa aqui foi uma das peças que a gente trabalhou nesse projeto de futebol. Tá sendo trabalhada. Essa moça, ela é de Santa Catarina, se eu contextualizar. Recife é Nordeste do Brasil. Em geral, as pessoas são morenas, baixinhas, né? Tipo, negros, indígenas, como é o meu caso. Tem uma mistura, mas em geral as pessoas são mais moreninhas. Existem loiros também, claro, mas ainda de forma geral. Mas não tão loiras assim, em geral é mais difícil. Porque ela tem os olhos azuis, é loira assim. Então é aquela coisa, não é diferente. E essa moça, ela foi para o Recife com o quadro de arbitragem da Federação Pernambucana, porque aí sou eu que estou contando a vocês a história geral. Ela vai fazer um doutorado lá no UFPE, na área de motricidade humana, como vocês chamam aqui, que a gente chama lá de educação física. E, obviamente, ela está sendo cotada para ser, inclusive, uma das atletas da FIFA. Ou seja, ela deve ser competente, né? Então, a moça chegou lá, né? Vamos lá receber a Federação Pernambucana, que legal. Já existem 4 atletas em Pernambuco que nunca tinham sido faladas na vida. Só entraram, né, na pauta porque a Fernanda Colombo foi para Recife. Todos os jornais, todos, sem exceção, seja televisivo, seja impresso, seja revista, tudo que falou sobre a Fernanda Colombo, todos usaram a palavra musa no título. Então, assim, musa da cidade nacional, Fernanda Colombo atuará como ocidental. Aí a matéria falava que a Fernanda era linda, que ela era estonteante, que ela era isso, que ela era aquilo. Aí falava, ela uns 3 anos atrás teve um problema sério com o Muricy, que é um dos técnicos do Campeonato Brasileiro. Porque ela errou um impedimento. Meu Deus, nenhum homem nunca errou um impedimento na vida no futebol. Coisa rara. Nunca havia acontecido. Então ela errou um impedimento, aquele impedimento, se não tivesse sido apitado, provavelmente culminaria em gol, que poderia mudar o resultado. Isso também nunca foi visto no futebol na vida. Nunca, né? Então, a Fernanda foi, assim, destruída na imprensa nacional. Por quê? E o que foi que o lindo do Muricy disse? Ela é muito bonita, deveria estar fazendo capa da Playboy em vez de estar lutando futebol. Nesses tempos. Então, assim, é o tempo todo, o tempo de violência, que ela também não pode ser bonita. Né? Porque se ela é bonita, ela não entende de futebol. É isso que eu estou dizendo para vocês. Ela não podia entender de futebol. A Fernanda foi chamada por televisão também para falar. Infelizmente, a gente sabe, né, quem não entende aquela coisa do público que a gente estava falando mais cedo, não entende, talvez não passe pela cabeça dela nem as questões do feminismo, nem como é que a mídia a utiliza. Porque foi a coisa assim que eu tive realmente vontade de chorar, de verdade, foi quando eu a vi no jornal local, né, TV, que aí foram fazer uma entrevista com ela. E eu esperava, ela vai falar, né, vai mudar essa coisa, essa... Aí pega uma menina, ela já não tá, porque aqui onde eu dei de Pernambuco, ela ainda tá com a roupa de árbitro, né? Mas nos outros jornais ela tava com roupa normal, obviamente, roupas que estimulavam a objetificação. E na imagem de vida está justamente isso, ela tá com um vestido muito, muito justo, desnecessariamente, e ela tá com a água de coco na mão, você vai dizer, estamos na hora de Boa Viagem, né, de Recife, que é a praia mais famosa do mundo. Então a pessoa tá com água de coco na mão e a menina tá fazendo a entrevista. Só pega aqueles close, né? Aquelas imagens. Aí tá a Fernanda assim, ela andando no telefone. Né? Tipo, tá desfilando. Eu disse, gente, por favor, me matem agora. Porque não é possível que a pessoa vai pegar e vai ridicularizar desse jeito. Ela participou também, claro. Mas isso deve ter sido falado pela direção. Ela que não parou pra pensar que aquilo ia piorar ainda mais a imagem dela. Então assim, essas formas como são construídas e recortadas à realidade, na verdade, dizem muito o que a mídia produz. Né? Aqui do lado, só para poder contextualizar na publicidade, foi uma homenagem ao Dia da Mulher. Legal, né? Se para mulher que gosta de futebol. Ah, não, vamos ser inteligentes, vamos pegar ali o meio do campo e transformar dois meios do campo e, né, homenagear. Que legal. É uma rádio que transmite, em geral, mídia esportiva. Ah, isso foi tão por bom. Último... Para fechar, assim, o Javi Ouro que risquei, que foi denunciadíssimo no Brasil por todo mundo, por nós também, né? Que é risquei homens que amamos. Então, assim, André fazer um jantar uma vez na vida, ele estava super disposto. Que massa, a mulher faz jantar todo dia, ela não precisa ser, né, homenageada. E aí o texto, né? Inspirado nos homens que fazem a diferença na vida das consumidoras e unindo dois dos assuntos queridinhos das mulheres. Homens e esmaltes, a gente só fala disso. Homens e esmaltes, que adora. Né? Nós apresentamos a coleção Risque Homens e Mãos, um tributo aos pequenos gestos diários dos homens. Conheça as cores e escolha seus favoritos. A Risque até hoje nunca se posicionou, nunca falou nada. Tirou o produto do mercado, porque ela também não é louca. Né? Agora, aí eu pergunto, esse foi um case que eu debati muito com meus alunos, é só a publicidade? Porque publicidade não cria produto. Quem cria produto é o marketing e aí é o pessoal da projeto produto da empresa. Não sei como é que chama aqui, mas no curso seria projeto produto lá no Brasil. Então, né? Como? Research and Development. Pronto. Então, assim, será que é só a comunicação? Porque, tipo, a comunicação foi comunicar um produto pronto, né? A gente tem que... Uma coisa que eu falei na Secretaria da Mulher, eu fui chamada para uma formação na Secretaria da Mulher lá do Estado. E eu disse, olha, eles me disseram, convidaram todos os publicitários, né, da região e além de pessoas que trabalham com comunicação, eu não sei o que, e não foi publicitário nenhum. Foi um monte de gente de movimento social, foi um monte de gente, tipo, tava cheio o auditório, mas não tinha um publicitário. Aí eu disse, meu amor, não vai vir não. Não vai vir não, sabe por quê? Eu trabalhei em agência há 10 anos. Trabalhei em Recife, trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio. Eu conheço bem o mercado publicitário no Brasil. Publicitário não é autoria individual. Publicidade não é autoria individual. Não adianta você achar, tipo, pegar o criativo e dizer ele não sei o quê ou ela não sei o quê. Muitas vezes eu já vi vários colegas criativos fazerem peças maravilhosas no sentido da igualdade, da diversidade. E o cliente dizendo, não é isso que o meu cliente quer. Uhum. E na verdade nem é isso que o cliente queria dele realmente que a gente fez. Porque a gente fez uma pesquisa de mercado, a gente estudou, a gente fez, né? Mas o cliente dele quer o que ele vê, o que ele gosta, o que ele pensa. Uhum. Né? Então o que eu falei para a secretária da mulher na época, Silvia Boato, eu disse, olha Silvia, ou a gente começa a trabalhar o empresariado ou não vai mudar em nada. Uhum. A gente precisa também trabalhar com isso. Por exemplo, há pouco tempo a gente teve a Maria Clara, que é uma militante muito ativa lá em Recife, conhece? A Maria Clara é bem, bem famosa. Fazendo uma formação para uma agência lá muito famosa também, que é a Casa. É uma agência grande que tem contas grandes. A agência chamou a Maria Clara para fazer a formação. Então, eu conheço muito publicidade, gente. Tipo, o pessoal de comunicação em geral lê bastante, fala bastante. Claro que tem os fora da curva, mas em geral não é bem assim como a gente coloca. O problema da publicidade é a sociedade de consumo que a gente tem e que explora. Agora, claro, tem aqueles que tentam, olha, vamos fazer diferente. Tem os preguiçosos que digam, olha, o cliente vai aceitar isso, não, vamos fazer do jeito que ele quer mesmo e pronto. Né? E aí é aonde está a nossa militância. Eu achei, sinceramente, quando era publicitária de agência, que dentro da agência eu ia fazer a diferença. Como eu percebi que a luta era uma luta em glória, só, solitária, então eu tive que sair desse mercado e ir para o outro. Né? Então a gente tenta, no observatório, juntar realmente essa teoria e prática, fazer com que as alunas e alunos produzam materiais que tratem dos direitos humanos da diversidade e quando isso é feito de forma, né, não, que violam os direitos humanos, na sociedade de forma geral, na mídia, a gente, nosso trabalho é denunciativo e a gente está elaborando um relatório anual que a gente vai publicar junto com a UFPE e vai mandar bem bonitinho, lindo, para todos esses órgãos, né, dizendo assim, olha o que vocês estão fazendo. Né? Para ver se a gente de alguma forma ajuda alguém a acordar. Eu acho que era isso. Sim, cara. Está aí. Está aí. Alguns aqui perdidos? Passa com o género, mas parece que toda a gente tem bichos carpinteiros, eu também gosto muito de carpinteiros. Bom, como devem perceber, eu não tenho 40 anos, portanto não estive no início da UMAR, nem pouco mais ou menos, e a UMAR também só faz 40 anos para o ano, mas já andamos nesta saga de celebrar os 40 anos, que de facto é um marco, que tem a ver também com o 25 de Abril e todas as conquistas posteriores, e portanto o ativismo feminista quase que se funde um bocadinho com esta libertação que o 25 de Abril veio trazer. O que eu vos venho falar aqui não é sobretudo sobre o mar, vamos falar um bocadinho, sobretudo para as pessoas que não conhecem, mas venho falar do caso específico do Núcleo de Braga e porque é que temos esta ligação com a comunicação, penso que também será algo que mais vos interesse. Pronto, esta parte é a parte lógica de que os feminismos partem desta noção de que as mulheres também são seres humanos e pessoas, e portanto também é isso que vimos trabalhar, não só na perspectiva das mulheres, sobretudo na perspectiva das mulheres, mas também com os homens. A UMAR, como vos estava a dizer, começou em 76, surgiu da participação das mulheres nas revoluções de Abril, pelos direitos, tem esta perspectiva do feminismo comprometido, portanto localizado, muito embrenhada na sociedade, portanto é uma associação social, financiada por concursos públicos, associadas e associados individuais, mas que luta bastante para se manter no ativo e, portanto, muitas vezes também trabalha por ativismo e por voluntariados e, portanto, acaba por beneficiar destes intercâmbios porque somos todas áreas muito diferentes, com interesses muito diferentes e também isso vem moldar aqui esta perspectiva do núcleo de Brás. A UMAR está online, portanto, isto vai haver várias imagens que eu vou passando, eu depois posso deixar também os slides, não há problema nenhum. A UMAR está online, podem conhecer o site. Ali embaixo tem o Observatório das Representações de Género nos Média, que foi iniciado aqui no Núcleo de Braga em 2009, por um grupo de académicas, na altura ainda eram só alunas de doutoramento ou interessadas na área da comunicação, entre elas a Anabela, a Carla e outras que tais, a Liliana também chegou a participar. E, portanto, um bocadinho feito à medida também das nossas possibilidades. Portanto, não é um projeto tão organizado como a Soraya, acaba por ser um bocadinho mais, um bocadinho menos ambicioso. Pronto. Para perceberem um bocadinho melhor da história do núcleo de Braga, nós temos, somos um núcleo um bocadinho diferente do tradicional núcleo da UMAR, que existe aqui em Braga, no Porto, Coimbra, Lisboa, Madeira e Açores. Os núcleos têm organização à volta de projetos, por uma questão também de financiamento, e aqui o núcleo de Braga tem-se gerido um bocadinho diferente, porque tem a ver com esta ideia dos orientandos e orientandas que complementarem os trabalhos. Nós aqui é a nós próprias, o que é que nós vamos fazendo e de que forma é que podemos contribuir para o trabalho da UMAR. Este artigo saiu este ano e conta um bocadinho essa história, portanto não vos vou amassar com isso, vamos disponibilizar também para conhecerem o núcleo. O observatório, se forem ao site, vão ver que está relativamente parado, porque na altura fazíamos uma categorização à semelhança do que a Soraya estava a dizer, mas apenas de contabilização de número de notícias e de publicidades também, algumas, mas não tanto, mas sobretudo notícias que fazíamos a recolha através de um streaming e fazíamos a contabilização ao nível de várias categorias também. Só dizer que nos vários relatórios que fizemos anuais, a categoria da violência era sempre a mais explorada, com mais incidência, muito mais representações, muito mais visibilidade ao nível dos média e, portanto, todos eles têm este pendor para a violência de género, que também é uma das grandes bandeiras da UMAR e, portanto, era consistente com o que nós gostávamos de poder mudar de alguma forma. O que acontecia muitas vezes, em termos de objetivos, é um bocadinho semelhante, não vou dizer aqui, mas o que acontecia muitas vezes é que nos chegavam denúncias de publicidade e diziam, ok, há pessoas a trabalharem na academia sobre as notícias, as representações, as várias questões, mas muitas vezes acontecia da publicidade ficar um bocadinho esquecida, não há uma entidade específica a quem nós possamos fazer a denúncia. O que é que vocês podem fazer? Este é um exemplo, é mais institucional. Outra delas também, outra, extração de 2010, portanto não tem, estão um bocadinho desatualizadas, mas acabam por continuar na mesma linha as atuais. Apareciam várias, o que é que vamos fazer? Algumas em vídeo que eu não trouxe por uma questão de compatibilidade também e de tempo. Com muitos delas, uma delas que foi que nós denunciámos e acabou por ser bastante debatida, chamava-se Vai Bater, que era um site de promoção de saídas à noite, que tinha a Mónica e um namorado, que não sei como é que se chama, o Rubim, que são um casal e, portanto, o site da promoção do vídeo era, de facto, ele agredi-la para sair à noite. Ela desmaiava, ficava na cama e ele ia sair à noite. Era a versão mais interessante, a outra era pior ainda. Portanto, acabámos por denunciar e o site foi retirado, foi reposto, o nome também era sugestivo, não é? Não vai bater. Mas foi retirada a publicidade e nessa construção destas nossas denúncias e a quem é que vamos denunciar e o que é que entregamos e quem é que entregamos, fomos vendo, para além do princípio da Constituição da República, da Igualdade entre Homens e Mulheres, do Código da Publicidade e dos planos nacionais que existiam, não podíamos fazer muito mais porque não havia um órgão específico. Então, precisávamos de conhecer um bocadinho mais sobre o que era feito, como é que era feito, e decidimos avançar para o financiamento partimos desta linha, como eu estava a dizer, para um projeto que é esse que vão, tem a mão, que é o Público da Diversidade. E, portanto, o Observatório parou um bocadinho na parte da monitorização das notícias, até porque o Marco não tinha financiamento próprio, o streaming foi abaixo, mas optámos por fazer este financiamento, este concurso, a estes consórcios da SIGO, POPH, Prédio e assim, e fazer esta aposta na publicidade. Uma vez que este ramo de contacto com a comunicação e com os média era sobretudo desenvolvida aqui em Braga, pelo núcleo de Braga da UMAR, foi também aqui que foi desenvolvido o projeto. O Público de Diversidade estava mais, e este sim, eu digo, podem consultar à vontade, que tem muitos materiais diferentes. O Público de Diversidade tinha como objetivo não só chegar aos produtores e ver o que é que era feito, mas ir um bocadinho antes e ver no ensino profissional, alunos que estivessem quer nas áreas da publicidade, quer nas áreas da comunicação, a um nível mais inicial, quer no ensino superior, quer numa tentativa de chegar a uma agência com profissionais, que fomos, de facto, é sempre mais difícil, mas fomos, mas também com a sociedade civil. E fomos trabalhando estes vários públicos na tentativa de não mudar o mundo, que já sabíamos que não íamos mudar, mas ir fazendo algum trabalho nesta área. Os nossos parceiros do SEGS também, mas várias outras faculdades. O objetivo era trabalhar aqui no Braga, mas também no Porto, porque era a região do apoio financeiro era mais alargado e, portanto, fomos desenvolvendo atividades nas duas cidades. Atividades. Bom, tínhamos que conhecer um bocadinho, fizemos uma investigação não muito ambiciosa com duas revistas, masculina e feminina, como é que isto acontece. O grande produto está aí nas vossas mãos também para consultarem com mais calma o que é que fomos encontrando. Nada de muito especial, as representações não estão muito diferenciadas. Claro que nas revistas masculinas tem muito menos publicidade que nas femininas, mas isso acho que é conhecimento geral e não muito de senso comum. Pronto. Fizemos workshops também ao nível das escolas profissionais, tentando que os alunos, primeiro por uma abertura dos próprios professores das escolas profissionais, que acharam que poderia ser interessante levar género, feminismo e desconstrução destes significados às escolas. Mas depois também é no sentido de não só divulgar a associação, desenvolver o projeto, mas também pô-los a pensar um bocadinho e estimular a participação noutras atividades que se seguiram. Uma delas é o portfólio online. Vocês podem ver online algumas das críticas e comentários que nós não mudámos em nada dos próprios alunos sobre várias publicidades. A violência voltou a aparecer como a mais explícita, mas tem vários comentários diferentes, alguns positivos e outros negativos, portanto foi numa perspectiva de crítica e façam crítica e não dizer que toda a publicidade é má. Tem alguns exemplos que eles consideraram positivos e, portanto, convido-vos a passarem por lá e a verem alguns desses comentários. Limitámos-nos a pôr apenas o título, e isso sim é do projeto, de cada uma, mas depois os comentários estão identificados, como podem ver, com a autoria dos próprios grupos de trabalho. Violência, como eu estava a dizer. Outras mais ligadas à própria imagem da repostaria e representação da mulher. E depois pedimos que, vendo isto tudo e conhecendo o que é que existe e como é que é feito, pensassem como reinventar anúncios. Não trago aqui os resultados, mas também estavam disponíveis online os vídeos que os alunos fizeram em reinterpretações de publicidades bastante conhecidas e, portanto, foi interessante o desafio, claro que são amadores, muito incipientes, mas está lá uma ideia de que poderão ter assimilado estes conceitos e poderão fazer algumas alterações e ajustes, fazer a pequenina diferença que a Soraya estava a falar. Isto ainda tudo ao nível das escolas profissionais. Claro que com o ensino superior não se pode começar lá com o workshop, não é? Vão dizer é mais do mesmo, mais uma aula igual. Então fizemos focos no grupo para ver o que é que eles achavam sobre esta temática, fomos escolhendo estas informações, também é outro dos artigos que está no nosso livro que poderão conhecer com mais aprofundadamente estas questões, as tais marcas de massa que acabam por optar, mas que seria expectável porque não vão perder público só por fazerem estas publicidades, neste caso a Ray-Ban. Mas fomos perceber um bocadinho o que é que eles achavam, o que é que não achavam sobre estas questões da publicidade. Pensavam se o género estava lá, se não estava, se isto fazia sentido para os próprios alunos, do curso de comunicação pensarem sobre estas questões, alguns já com especializações tomadas no nível da publicidade, outros nem tanto, mais ao nível do jornalismo, mas fomos falar um bocadinho com eles e perceber como é que poderíamos orientar as sessões que também queríamos desenvolver. As sessões que desenvolvemos foram então mais orientadas para o ensino superior, o que chamámos de masterclasses, em que tivemos o Daniel, tivemos a Carla na outra da publicidade com a agência, tivemos a professora Silvana também. Acabámos por ter esta possibilidade de falar com vários contextos de alunos de comunicação. Fizemos na Lusófona, fizemos na Universidade de Fernando Pessoa e fizemos aqui na Universidade do Minho. Falar um bocadinho sobre estas questões e debater, tendo em conta as pessoas que trabalham estas questões no campo, não é? Dentro da publicidade, como é que elas trabalhavam e o que é que isso podia enriquecer também a formação específica. Um bocadinho tentar complementar aquilo que nós achamos que está em falta nas unidades curriculares que são desenvolvidas ao nível dos currículos formais do ensino superior. Depois fizemos também uma de mais práticas criativas, em contato com a Carla e com a professora Sara Balonas, que tem esta duplicidade de estar numa agência e de estar na academia, e falámos com alunos de comunicação também, de publicidade especificamente, sobre esta questão de como criar, como ser criativo e integrar estas questões de género. Muitas vezes diziam eles que não tinham pensado nisso, que não faziam um produto para vender, para que fosse aceito, que se calhar não teriam pensado à partida esta questão, poderia ser, de facto, uma questão a integrar. Claro que isto era muito direcionado para quem vai produzir, para quem vai fazer. Também queríamos chegar a quem recebe, porque achávamos que estarmos a fazer produtos e depois as leituras serem tradicionais também não seria suficiente. Portanto, isto são só duas ilustrações de alguma distribuição de rua, de uns postais. Nós fizemos um conjunto de postais para marcar diferentes dias internacionais. O primeiro é o Natal, o consumo associado ao Natal. Depois o dia dos namorados e das namoradas. Fizemos questão que o postal dissesse que era dos namorados e das namoradas, portanto, não caindo aqui na heterossexualidade normativa das relações. Depois temos o Dia Internacional das Mulheres ao Centro, o Dia da Europa, por uma questão também da ligação à cidadania e aos direitos humanos, e um seminário final que também quisemos ilustrar com um postal, uma vez que acabava por sintetizar estas atividades que tínhamos trazido para a rua. Fomos distribuir pela rua, fomos falar com as pessoas, fomos pôr as pessoas a acharem muito estranho darem-nos coisas de graça e explicarem-nos porque é que são assim tão coloridos e porque é que são aquelas cores e aqueles signos e o que é que aquilo quer dizer. Se repararem, infelizmente o João estava aqui, era o nosso designer, teve o cuidado de desenvolver todos os materiais, mesmo os cartazes, com estes botões, com 4 furos, com 2 furos, para representar também a diversidade de possibilidades de construção, com vários tamanhos, com várias posições, acabando também por simbolicamente representar esta diversidade de pessoas. E, portanto, fomos para a rua falar com as pessoas de várias idades, aquela parte de reportagem que é mesmo só uma pequena amostra. Fomos falar de cada uma destas vezes, quer no Porto, quer em Braga. Fomos descendo as avenidas principais, onde estivemos, por exemplo, na Santa Catarina, que estivemos na Rua de Souto, que são sempre locais mais movimentados durante o fim de semana, a distribuir estes portais e a falar um bocadinho com a população e a dizer não só que isto existe, mas que também poderiam ter uma perspectiva diferente. Bom, isto foi um ano e meio de coisas assim atrás umas das outras. Claro que houve muitos impedimentos, outras coisas mais correram melhor, mas de facto tentámos que no final, para além de ser uma coisa limitada, ficasse um registro mais específico. Isto é só o seminário final, portanto, como vos disse há pouco. E, portanto, organizámos de forma a que no final tivéssemos estas duas publicações que vocês têm, e acho que ainda seguraram, não, e ainda devem haver aí mais. Uma mais prática, mais fácil, e uma mais próxima dos estudos que tínhamos feito, mais académica, não só para distribuirmos para as pessoas em geral que fossem contactando connosco em atividades, já distribuímos, por exemplo, em escolas do ensino básico, em atividades do próprio projeto, mas também que fossem enviadas para os próprios participantes deste projeto, ao nível do ensino profissional, do ensino superior, e aqui na rua não conseguimos distribuir porque não temos assim tanto financiamento, mas ao nível dos contactos informais fomos distribuindo também estas questões, enviámos para algumas faculdades também desta área, para permitir que a própria biblioteca tivesse outra reconstrução, portanto a linguagem não será mais científica e aprimorada, claro que tem um aspecto científico, mas também o objetivo era chegar ao máximo de pessoas e, portanto, que estão online, por isso mesmo, estão em papel para que possam levar e tentam sintetizar esta atividade. Claro que no observatório poderíamos ter um bocadinho mais de outros conteúdos. Neste momento o grupo de comunicação está centrado em Lisboa, já não está no Rio Nossa Alçada, ainda tem a nossa participação, claro, mas está centrada em Lisboa. Está em formação de projeto, uma tentativa também de se aproximar com estas novas parcerias e de uniformização destas práticas. E, portanto, neste momento, como eu estava a dizer há pouco, se entrarem no site do Observatório, vão encontrar o Parado, há o site do Clube de Diversidade, que também já está encerrado com os relatórios, e, portanto, desafio a ficarem atentos para a nova reformulação e esperamos que continuemos a trabalhar estas questões que são muito prementes, das quais recebemos denúncias, continuamos a receber denúncias, e que nesta parceria estejamos aqui noutra escola de verão a falar das parcerias de forma mais concreta. Bem, realmente são muitas informações, não é? E muito material produzido, quer de um contexto, quer do outro. E por isso eu agora abria à discussão. Há aqui, exato, muitos pontos que se calhar poderiam ser debatidos. É sempre difícil começar, não é? Portanto, não sei quem. Olá, outra vez. Antes de mais, parabéns pelo vosso trabalho, a ambas, pelo trabalho desenvolvido. E ambos os projetos são imensamente interessantes. Eu tinha uma questão aqui para a Sara. Posso ficar por Sara? Sim, claro. Não sei exatamente quando e em que moldes poderá ir a desenvolver novas etapas deste projeto, mas haverá lugar a parcerias, ainda que em regime de voluntariado, não será uma parceria para investimento. Mas para investimento monetário, mas para investir com o trabalho. Pois, nesta nova reformulação do Observatório, sim, vão ser bem-vindas todas as pessoas, claro, porque como nós não temos financiamento específico para fazer streaming, qualquer denúncia, qualquer recolha, muito informal que seja, acaba por nos ajudar a ter contacto com situações que normalmente nós no dia-a-dia vamos tendo contacto, mas não vamos conseguindo recolher todas. Claro, sim. Obrigada. E se calhar, não sei, se calhar eu até sugeria que quem estiver interessado em participar ativamente no Observatório, que deixe o contacto, porque realmente, e se me permites, porque realmente um dos maiores problemas, e se calhar isto também lança a discussão para aí e para outras questões, é o facto de muitas vezes fazerem estes projetos em regime de voluntariado. E por muito interesse e ativismo, não é, que nós tenhamos, como é que nós conseguimos gerir todas estas dimensões e todas as tarefas que temos nas 24 horas do dia? E o que acabou por acontecer, e se calhar não é facilmente percebem, é que numa fase inicial havia muita motivação, não significa que ela deixou de existir. Mas havia muita motivação e um impulso muito grande para lançar, no caso, o Observatório do Mar. Eu acho que isto mostra uma diferença muito grande na estrutura do que é o Observatório, que aqui a Soraya não é representa, porque tem um lado mais institucional, porque estás a falar, não é, de pessoas numa universidade a poder trabalhar com. O que acontecia aqui é que realmente havia muita gente, eu quero trabalhar, eu quero fazer, e houve um momento em que estávamos duas pessoas loucamente a tentar fazer relatórios e a tentar analisar uma panóplia de materiais e a não conseguir fazer realmente da forma como nós gostaríamos, porque não tínhamos capacidade, recursos humanos para tal. Já não estamos a falar de que o maior problema neste tipo de projetos nem é, claro que para uma estrutura de um projeto como o Publi Diversidade são necessários recursos económicos. mas para um observatório, para funcionar, aqui o que é fundamental são recursos humanos. E se nós tínhamos X pessoas nessa fase inicial, deixámos de as ter. E este parece-me, até por algumas experiências que tivemos, que continua a ser um dos maiores problemas e, se calhar, desafios que nós, como ativistas, também temos. Porque isto reduziu-se depois precisamente a esta vertente das denúncias e não era este o objetivo inicial. Eu sou ativista pelos direitos humanos, essencialmente das mulheres, fundamentalmente das mulheres. Estava a falar há pouco pela rede de jovens para a igualdade. E nós temos várias ações que desenvolvem no âmbito escolar. Creio que seria todo pertinente o mesmo esforço, já que caminhamos na mesma direção. Óbvio que eu não posso decidir pela direção, mas claro que sim, deixarei de contacto e espero que sim, entraremos em contacto em breve para podermos articular. De acordo com o andamento do projeto, em si. Sim. Não, eu estava a lembrar-me, por exemplo, o que eu estava a dizer é óbvio, por exemplo, para a própria Maria José Magalhães não poder estar aqui porque a faculdade tem prioridade, não é? Acaba porque todo o trabalho que nós fazemos de ativismo acaba por ser secundarizado e temos sempre qualquer coisa de recurso para. E neste caso, como tinha um núcleo cá, bom, resolveu-se. Mas às vezes acontece que não dá mesmo, mas acaba por ser secundarizado ao nosso trabalho. Agora, também é verdade que as várias associações feministas de género em Portugal têm tentado trabalhar de forma mais uniforme nos últimos 5 anos. Não neste âmbito da comunicação necessariamente, ainda que tenham desenvolvido algumas atividades com este tema profundo, mas têm-se congregado algumas destas. Lembrava-me agora a Escola de Verão que a Carla esteve no âmbito da Associação Portuguesa de Estudos das Mulheres, que o Daniel também esteve, de outras iniciativas anteriores da mesma associação que reuniu na Casa das Associações em Lisboa as várias associações e alguns projetos também nesse sentido, ao nível do slut shaming, por exemplo, mais online também projetos da rede. E, portanto, algumas associações que se vão organizando, mas de facto com projetos muito específicos. Há que alargar esse âmbito da ação a outros, sim, com certeza. Tenho uma dúvida, que é mesmo para tentar fazer um cruzamento. Eu sigo, obviamente, que muito, muito à distância, a um oceano de distância, tendo seguido algumas coisas. Do Brasil e a questão da marcha das vadias em vários estados, etc. E depois vejo a mesma coisa, já estive envolvido a mesma coisa cá em Portugal, e vejo dinâmicas de funcionamento muito, muito diferentes. E claro que depois olho também para as estatísticas sobre violência contra as mulheres em Portugal e no Brasil e também não tem nada a ver. E olho para as estatísticas de violência contra pessoas trans em Portugal e no Brasil e não tem nada a ver. E eu gostava de vos perguntar, ou gostava que refletissem um pouco sobre como é que as especificidades sociológicas, digamos assim, da violência física direta contra mulheres e contra pessoas trans no Brasil e em Portugal, comparativamente, também cria dois climas diferentes, duas linguagens diferentes, não só para o ativismo, como também para a academia nos dois países. Falando a título de Brasil, o que eu posso te dizer assim, a marcha eu reconheço uma diferença também muito grande, porque eu também participei aqui de algumas edições e vejo que a edição no Brasil também tem outras perspectivas. O que eu percebo de mais assim, palpável, nesse caso específico, é que a marcha do Brasil ela é organizada e tem aquela coisa de ser um país enorme, né? E aí, ela também é organizada para acontecer ao mesmo tempo em todos os estados. Então, isso ganha uma visibilidade mediática gigantesca, porque está acontecendo ao mesmo tempo. Esse ano foi no dia 30 de maio, então, sempre é no último domingo de maio, na verdade. Ele reconhece. E tem essa coisa da pauta do que é que está sendo tratado. Então, assim, no ano anterior, foi feita pesquisa, a Ana participou dessa pesquisa, da violência contra mulheres trans. Então isso era uma coisa muito forte. Então a marcha, ela colocou a discussão do transfeminismo na marcha desse ano, justamente pautada nesse ponto. Então eu percebo uma ligação muito forte também da academia, porque muitas das ativistas estão dentro da academia. Eu não sei, aí pode ser uma visão minha, e acho que você também tem um pouco de conhecimento disso, se eu percebo isso tanto aqui, que eu percebo o ativismo muito forte, mas eu não percebo talvez uma preocupação em se ligar dessa forma como eu percebo em outras marchas. E aí talvez seja a questão, mas aí estou falando de Portugal especificamente, do que eu vi aqui. Agora, ao mesmo tempo, apesar dessa organização nacional, eu percebo uma resposta ao apelo muito maior. E aí a gente está falando de proporções. É claro que a gente vai falar tipo de Portugal, no sentido de proporção, não vai ser o mesmo que o Brasil. E aí eu percebo que nisso Portugal tem uma vantagem. O apelo político, digamos assim, eu entendo que é um pouco maior do que o que acontece no Brasil. O que acontece, o que a gente vê lá, é também muitos jovens que vão, por exemplo, os meus alunos de comunicação e gênero estavam todos lá. Porque eles sabem que a gente ia estar lá e que a gente ia participar e terminou por... E muitas vezes as pessoas, né, tipo aqui, a Marcha das Badias, em Lisboa, pelo que eu percebi pelo menos, as pessoas conhecem já. No Brasil, apesar de todo o reforço midiático, ele é tão blindado, tão invisibilizado o que está sendo falado, que as pessoas de forma geral não sabem nem do que se trata. É aquela história que eu estava falando do pagando peitinho. E aí a gente tem um esforço muito grande, que a gente vê, mas que na verdade não se percebe na mídia. Aqui eu já percebo uma coisa mais palpável do que a mídia mostra e do que a marcha faz. Talvez tenha algumas inconsistências ainda, mas eu acho que isso é mais próximo. Não sei se você respondeu a pergunta, mas eu estou usando o jeito da marcha porque eu percebo nisso. Agora, esses encontros, analisei Brasil e Portugal na época das capas, a gente percebe que o apelo, isso é muito, é uma coisa que, na verdade, a pesquisa só comprovou, mas que a gente já sabe visualmente vendo. É que a violência simbólica da objetificação feminina é muito mais forte no Brasil. Isso é, muito, é uma coisa muito mais palpável, ou seja, a gente vê, estava vendo aquela propaganda que você colocou ali da cerveja, aquilo no Brasil é o tempo todo. Né? Tipo, no, na verdade, é o que eu digo com meus alunos, tipo, qual é a criatividade, quando eu vou dar uma aula de criação, então, qual é a criatividade em anúncio de cerveja no Brasil? É mudar a cor do biquíni e mudar a cor da moça, porque atualmente a grande estrela é a verão. Né? Então, verão é morena. É a única novidade que eu vejo, porque todas as outras eram loiras. Né? E verão você não usa biquíni, mas usa roupa micros. Né? Então, assim, e claro, a gente vê um pouco do arquétipo da beleza modificando, que era mulher muito magra e agora é aquela mulher mais musculosa, que começa também a ter mais. Né? Qual é a diferença? Eu, aqui, quando eu analisei as duas coisas, existe, claro que existe, mas de uma forma muito... Mas também, obviamente, se fala um pouco da sociedade portuguesa em si. A grande questão da conversa que eu acho que os observatórios enriquecem é justamente essa troca de experiências e pensar como é que eu posso combater isso, de que forma está sendo feito do outro lado e o que é que a gente pode fazer. Eu aprendi imenso com ele e Carla e Sara me ajudaram muito na construção desse projeto do observatório, nas dicas, no que é que o público da universidade já tinha feito, de que forma as coisas estavam sendo feitas e também o que eu vi aqui quando estive aqui. E eu acho que é grande troca com César, porque realmente são realidades muito distintas. Bom, ao nível do trans, eu não vou falar nada especialista, é a Liliana, mas ao nível das publicações, sim, há muito esta, quer a colagem destas publicidades, ao que no Brasil funciona, tem essa noção, não é? Basta ver algumas capas de revista, quando falam do estereótipo da mulher brasileira, caem num estereótipo exageradíssimo. Portanto, nesse diálogo, acho que pode ser feito, no sentido também de desconstruir um bocadinho essa imagem clichê que existe, quer das mulheres portuguesas lá, quer ao contrário. Pois. Mas, ao nível, sobretudo, de perspectivas metodológicas e de análise crítica, não ao nível dos conteúdos em si, não sei, estamos já numa chega, claro, mas não ao nível de contextualização, é realmente completamente diferente, apesar das pessoas acharem que há uma ligação histórica, mas as construções foram muito distintas. Sim, sim. Agora, ao nível das violências trans, se a Liliana quiser acrescentar alguma coisa. Eu posso, de alguma maneira, dar mais uma perspectiva, que eu adorei a tua questão. Acho que antes de mais, acho que eu acho que não tem só a ver com a questão da proporção. É, quando nós pensamos na questão da violência, é óbvio que pensamos o Brasil, pensamos em Portugal, a questão da proporção se marca. A questão é que queremos pensar no contexto histórico que surge, dos próprios surgimentos também das marchas LGBT e também a marcha das Vadias ou a marcha da Galdeira, que temos aí em Portugal. Por exemplo, o transfeminismo com que nós ouvimos aqui falar também em Portugal, em termos da ação política e de intervenção, tem para aí 1 ano de existência. No Brasil tem para aí 5 anos. Nos Estados Unidos, né, naquela ideia, tem 20. Em Espanha vem de 2007. Então, quer dizer, nós quando falamos de transfeminismo, quando falamos de uma lógica política de empoderamento, falamos de um objetivo também de muitas trans. E o que acontece é que, por exemplo, em termos históricos, por exemplo, eu fiz parte de uma associação que é o foco que estava a falar justamente com o Filipe recentemente, que era a questão, que era uma associação que é um enfoque na defesa dos direitos humanos, com enfoque na sexualidade, e que tinha a presidência, eram mulheres trans. Isto no Brasil é possível com uma associação com 30 anos de existência. Em Portugal podemos ter uma UMAR com 40, e que são constituídas por mulheres cisgêneras, não quer dizer é. O que nós temos próximo desta realidade era uma associação que teve um período e uma realidade que ainda, em termos de órgãos de homens X, pensando nesta lógica muito binária, nos seus órgãos sociais têm questões ainda muito para discutir, ou seja, é uma realidade social com marcas sociais fortíssimas. E depois também tem em termos legislativos, quer dizer, não podemos falar que em Portugal, efetivamente, a própria lógica e o pertencer à União Europeia também nos traz alguns privilégios, porque o que não é constitucional, internacional, depois leva também para outros regulamentos. E depois também temos que ver como é que, por exemplo, temos em termos de legislação Brasil e Portugal, que é completamente diferente no que toca à questão dos direitos das pessoas trans e transexuais. Por exemplo, um Sistema Nacional de Saúde ou um Sistema Único de Saúde, que é o Brasil, que, por exemplo, as cirurgias para homens transexuais ainda estão em caráter experimental, enquanto para mulheres, não. Ou seja, há todo um contexto que efetivamente se marca, um contexto histórico, não só do mundo. Por exemplo, falamos do Nordeste ou de uma Santa Catarina, ou Nordeste, Pernambuco, Recife ou Florianópolis, completamente diferente, marcadamente, para pensar a questão das mulheres ou homens que não são constituídos enquanto questão raça e etnicidade, pensando nesta questão, mas também em relação, por exemplo, mulheres e homens trans, que no Nordeste são muito mais vítimas de discriminação, muito mais ostracizadas, e também porque, efetivamente, por ser um país muito grande, o que acontece é que as leis federais têm muito que se lhe diga, porque depois cada Estado se organiza, não é? E então há muito esta questão de políticas muito internas e de anticonstitucionais. Há uma mistura, acho que não há, acho que é mais, eu gostei mais da questão porque me levou a refletir sobre ela do que propriamente ter respostas sobre ela, eu acho que é. A grande questão é que assim, não dá para se pensar em Brasil como um país. Exatamente, é isso. Tem que se pensar no Brasil em vários países. A resposta a essa pergunta do Daniel, na verdade, dá uma... Isso aí, uma tese. Uma tese, né? Porque é uma coisa que a gente percebe lá em Pernambuco, a discussão trans tem muito a ver também com a questão social, né? De estado social. Eu ainda ia acrescentar a religião, que me esqueci. Sim, né? Sim. O casamento, sim. Ou seja, a questão... Como é que me esqueço? Mas isso também é muito marcado. Então esta vaga, eu não quero referir sexualidade, mas referir também é importante referir, de vez em quando também, mas a questão da própria corrente evangélica que coloca nesta questão dos direitos e pensar como é que... E também o catolicismo, quer dizer, as pessoas pensam, por exemplo, no Nordeste, que a maior força que é, por exemplo, religiões afrodescendentes, e não é, ainda é o catolicismo que é muito marcado. Ainda muito forte, na verdade, no Brasil todo, ainda é muito marcado. Que é instituído. A gente fala que é um país laico, que na verdade é um país católico, que está sendo dominado pelos evangélicos. E a gente está falando de evangélicos, pensem em vários tipos de evangélicos, né? A gente tem os evangélicos crentes, mas que são pessoas, né, que se convivem, e tem aqueles que a gente não consegue conviver, né? E aí a gente está pensando num cunha da vida que se votou a questão para baixar a maioridade penal. Num dia a gente, eu estava já aqui, então assim, num dia eu acordei feliz e contente, e o Rua não vai baixar, no outro dia a gente ficou assim atordoado. O Daniel trabalha com infância e juventude, acompanha mais essas coisas e O como assim? Então a gente está dominado, na verdade, por uma política religiosa. Né? São poderes, e aí isso interfere também na questão da transgeneridade, na questão dos direitos LGBT, em várias outras questões que eu vi agora há pouco tempo um documentário até da Bahia, de um pastor, obviamente que era um pastor, né? Que ele passou pela cura gay. Ele era uma trans, né? Era uma mulher, e aí voltou, tipo, encontrou, né? O que ele disse, Jesus, que pra mim é outra coisa. E, né, ele, pronto, voltou a... Olha o que o Satanás fez comigo. Então, ele mostrava a foto dele enquanto mulher trans, e depois ele não perdia. Nós temos aqui em Portugal essas mesmas manifestações, só que de uma forma um bocadinho diferente. E eu sinto que não estão legitimado, ou seja, nós temos um PNR que, por exemplo, falou que a marcha de Braga, a marcha LGBT de Braga, é uma marcha provocatória, que a tua tentada à moral, quer dizer, que não fosse uma novidade, mas a questão é, temos um PNR, mas há toda uma ação de ridicularizar aquela ação, mas temos, por exemplo, um deputado evangelista na Câmara de Deputados no Brasil, em que diz, por exemplo, que os psicólogos do Brasil, psicólogos, ele não utiliza a linguagem inclusiva, como é óbvio, mas que os psicólogos do Brasil são fábricas, a psicologia no Brasil é fábricas de fazer homossexuais. Isto foi este ano que aconteceu, isto é recente, esta notícia. E teve uma grande preocupação que descredibilizou a prática da psicologia no Brasil, e isto teve ação de validação das pessoas. Isto é problemático. A parte que eu gostei foi um amigo meu, assumidamente gay, disse: se fazem, que bom, ainda há pouco. Então, é isto que eu acho que tem que ser. Não, o que a gente tem ouvido falar, inclusive, é assim, algumas pessoas, inclusive, já ouvi assim, às vezes fica no supermercado, aquelas coisas que a gente vai ouvindo a conversa das pessoas e tem vontade de, sabe? E você, assim, dizendo que, ah, não, agora a Globo, que inclusive não tem nada de inclusiva, mas pronto, de vez em quando quer fazer a parte social dela, agora está fazendo como era ditadura gay. Uhum. Né? Porque agora toda novela tinha que ter um gay, tinha que ter uma lésbica, tinha que ter assim. E aí a gente estava falando da novela atual da Leônia, que não está fazendo muito sucesso lá. E aí a novela, o que a novela tem? Primeiro capítulo da novela pega duas divas da televisão brasileira, né? E coloca elas para um beijo lésbico. Aí assim, aí qual era o problema até aí? Né? Primeiro é porque eram duas senhoras, né? Então o idoso ele não pode ter sexualidade. Segundo, né? Segundo, assim. Aí um amigo dizia, mas eu passava porque era lésbica, por isso que foi isso tudo. Eu disse, não, não foi porque era lésbica, porque teve um casal agora há pouco tempo, que era Giovanna Antonelli. Não, não é Giovanna Antonelli. Era um dos meninas. Era Giovanna Antonelli e outra menina, muito bonitas. E ninguém fez esse estado, aliás, por conta disso. Porque isso entra no fetichismo masculino. Né? Agora, quando são duas idosas, oh meu Deus, que problema, vovô e vovó não podem fazer nada. Quer dizer, né? Vovó e vovó. Né? Mesmo que seja vovô e vovó, eles acham uma pouca vergonha. E aí, a protagonista da novela, a mocinha da novela, ela iria se prostituir, e a outra mocinha da novela é negra, que é a Camila Pitanga. Então, também, assim, eu vi um blog feminista, que eu gosto muito de acompanhar lá, no Brasil, e ela botou um título que eu achei fantástico, que é mesmo isso, as mulheres que a gente não quer ver. Era a Glória Pires, que está fazendo uma mulher que é sexualmente muito ativa e que não tem esses embaraços de ter sexo casual, como se isso fosse uma coisa, oh meu Deus, que era aquilo que a Simone estava dizendo hoje mais cedo, né? Então aquela mulher poderosa, linda, maravilhosa, ela não pode. E aí ela tem que ser muito má e tem que ser destrambelhada para poder querer ter sexo casual, né? E num claro casamento onde o marido fazia a mesma coisa, mas ela fazia, não pode, né? Então o marido pode, ela não pode. E, mas assim, o que mais me chamou a atenção foi o caso das duas senhoras, da Fernanda Montenegro e da Natália Timberland, porque elas eram tidas como as divas da televisão brasileira. Senhoras muito respeitáveis, muito, né? Assim, então, assim, pega essas mulheres, e aí é que elas são mais arretadas mesmo, com mais bom pernambucano, né? De pegar e aceitar um papel como esse, e sabiam que ia ser, né? Muita coisa. Porque o que eu ouvi de várias pessoas era isso: como é que a Fernanda Montenegro se passa a fazer um papel desse, né? Então, a gente vê que, na verdade, é necessária a discussão, é preciso a gente ter essa interseccionalidade. a questão do, da novela brasileira aqui no, em Portugal, que foi muito forte, as pessoas comentavam comigo. Ah, porque a novela, e muitas filmes realmente não acompanham muito novela. Tenho tido algum acompanhamento, também participo de um projeto chamado Viteu, que é um observatório de televisão lá de Recife. E a gente termina de Pernambuco e a gente termina vendo alguma coisa ou outra. Mas na verdade é isso, tipo, é que essas representações precisam ser silenciadas, as pessoas não querem ver. Eu estava a lembrar precisamente, e tendo em conta a questão dos mídias e telenovelas e comunicação, há uma novela que para mim brasileira, que eu gosto de novela brasileira, e há uma que me marcou particularmente, que foi As Filhas da Mãe. Não sei se isto é o nosso destino. As Filhas da Mãe retratam também, claro, muito caricaturada, toda essa questão, que era uma mulher trans. Acho que era uma das séries. O que acontece é que, por exemplo, em Portugal... Não. As Sete é novela de comédia. É, porque tem um específico, 6 é de época, 7 é de comédia, 8 é de nove. Eu vi em Portugal, essa novela há muitos anos atrás, não sei especificar quando, mas já há muitos anos. Ou seja, esta questão trans entra no Brasil muito mais cedo, né, em termos mediáticos, é importante também marcar. Mas o que eu fico surpreendida é que a dada altura, eu estava a falar com amigos meus no Brasil, quando estava lá, e eu falei desta novela, porque, se calhar por causa das questões trans, e falei, eles não se lembravam dela, e acharam que eu estava a rir, que tinha inventado às tantas, e que era uma novela portuguesa, que eu é que não podia ser no Brasil e tal. E eu, a dada altura, olha, a internet é boa para estas coisas, e mostrei e tal, e eles ficaram surpreendidíssimos, que não teve um impacto que teve na maior parte das pessoas, ou seja, também foi uma coisa muito invisibilizada, mas o que é? Exatamente aquilo que dizias, que era, não interessava ver naquela altura, e foi muito invisibilizado. E até a própria coisa, a gente teve um outro personagem agora recente, que é a Xana, que também estava na novela anterior, e não foi porque o Graça Aranha, que era o ator que fazia, sempre fez o papel do bom vivan, do galã, né, porque ele é um negro muito bonito, assim, todo sambista, não sei o quê, todo mundo vê essas coisas, então ele sempre fazia o cara malandro do morro, não sei o quê. E aí colocaram ele como trans, e na verdade era muito interessante até alguns diálogos dele que a gente pegava, porque era pra gente que estuda a gente, era muito legal. Porque muitas vezes ele se colocava como o, algumas vezes como a, então ele tinha essa, na verdade, esse sentido de transgênero mesmo, aquela coisa de fluidez, só que ele gostava de se vestir como mulher. Então ele não tinha essa coisa de mudança de sexo, então era uma discussão diferente, né? Só que ninguém reparou nisso, ninguém reparou nele, ninguém reparou nele, foi uma coisa assim, ninguém... Era importante, né? Só que pronto, a senhorinha lá beijando foi um escândalo, e era assim, engraçado de ver nas redes sociais, os comentários do que era aquilo lá, né? A Globo tá vendendo, né, tipo, é a demonização do mundo, do universo, não sei o quê. E alguns dos curtas, inclusive, que vai ter na mostra, tipo, vão retratar algumas coisas que são interessantes, inclusive um retrato uma relação de poliamor, que, assim, as pessoas passam ao lado, silenciam, falam, e quando falam, falam de forma da perversão, né? Aquele discurso que volta da perversão, que é... Né? Bem, a mim cabe o papel de ser controladora agora e, portanto, eu vou dar aqui só a palavra, em último lugar, aqui à colega que ela já me tinha pedido e vamos discutir depois, não é? Porque não terminámos agora os nossos trabalhos, mas vou dar aqui eu não sei muito bem como é que funciona em Portugal. De repente é melhor ir parar. No Brasil está havendo agora uma discussão muito grande sobre se a ideologia de género, como os evangélicos, ou a bancada evangélica eles chamam, deve ser ou não discutida na escola, que é basicamente falar sobre gênero e dizer que gênero não é só menino e menina, e que as coisas que se pode fazer na vida não estão divididas dentro desse binário. E eu queria saber a tua opinião, enquanto pessoa militante e estudiosa dessa área, como é que você acha que isso vai se desenvolver lá? Se vai ser possível no futuro próximo isso acontecer e de que forma é que era possível isso acontecer? E ao mesmo tempo fazer uma pergunta para você, não sei se você sabe, como é que a coisa funciona aqui em Portugal? Porque eu sei que há, obrigatoriamente deveria haver educação sexual nas escolas e que a questão de gênero deveria ser debatida aqui, mas o que eu ouço continuamente é que isso não está sendo feito. Então, tá, ok. Obrigada. Bem, olha, eu em geral tenho uma tendência a ser uma pessoa muito otimista, mas nesse caso, neste momento, eu acho bem difícil isso passar. Por quê? infelizmente, o nosso povo elegeu a bancada mais conservadora dos últimos, das últimas décadas no Brasil. E se a gente está vendo uma negociata, porque foi isso que aconteceu com a maioridade penal, foi, na verdade, um golpe que a gente sofreu mais uma vez. Né? A gente sofreu o golpe militar, agora a gente está sofrendo o golpe evangélico. Né? Então, assim... Não sei qual é a pior. Exatamente. E a gente está agora... Porque é da agora. A mercê disso, porque eu até acho que pode vir a ser aprovado, porque o João Willis é extremamente forte lá dentro também. Tem uma força muito grande. Mas eu não sei até que ponto isso não pode ser driblado, né? Porque o Eduardo Cunha está lá na presidência. E agora tem um menino novo, eu não sei o nome dele, ele tem acho que 19 anos e se associou... Bolsonaro? Se associou ao Bolsonaro, se associou a todos eles e eu também não vou lembrar o nome do Dito Pujo não, mas eu vi a... Que estava até de frente com o João Willis. Exatamente. Ele está enganando muita gente, é por isso que eu estava... Exato. Não, assim, a grande questão é essa. Eu até acho que a gente tem espaço de debate, mas a gente não tem massa de manobra. A gente não tem, nesse momento, né, dentro do governo, como resolver essa questão. E o que a gente pode fazer? O que a gente tem lá no observatório? Vamos fazer o silenciamento na calada da noite, como eles estão fazendo com a gente. É o que a gente está fazendo com o projeto de contos. A gente está indo nas escolas, debater de uma forma muito lúdica. A gente, obviamente, não vai começar por debater transgeneridades agora. A gente primeiro tem que desconstruir na cabeça das crianças que as meninas não precisam ser princesas lindas e vestirem rosinha, né? Mas se a gente começar com isso, talvez daqui a pouco seja um adolescente que se interesse, como é o caso do que a gente está vendo na universidade. Só para responder a pergunta mesmo. Em Portugal, há 31 anos, é obrigatório nas escolas haver educação sexual, não existe. Quando existe, é dado por professores de biologia, geralmente, que são os que se sentem mais à vontade, logo vês natural de fazer sexo biológico. Totalmente. Há projetos pontuais de pessoas que vão, às vezes, numa sessãozinha no ano letivo todo, àquela turma específica. Agora, da minha experiência de campo, de fazer educação sexual nas escolas como psicóloga, é das pessoas passarem um beijo homossexual e as pessoas virarem a cara, porque não têm, não é? É o que está, a associação ao grotesco ainda, muito, porque não é comum, não, é, não se fala. Quando se fala, fala-se muito pouco. Apesar que se calhar é importante frisar que está a mudar. Dizia, sim, mas... eu tive uma outra dúvida para falar sobre a questão de educação sexual e eu quis reler a questão da legislação porque nunca tocava a isso. Eu achava que havia alguma coisa que estava fraquinha. E eu fiquei impressionada, porque até falo na questão de identidade género. Não, não, a aplicação da lei não é perfeita. Sim, sim, sim, não, mas o que eu quero dizer é que a lei está de tal maneira bem feita, ou pelo menos, não sou pode levantar críticas, o que eu quero dizer é, mas aquilo que eu estava à espera era de encontrar uma coisa muito pior que aquela que eu encontrei, no sentido em que até de questões de identidade género normativa é discutida, que até então se calhar não se discutia, e que efetivamente a aplicação dela deixou a desejar. Eu acho que nós, enquanto agentes, é que vamos mudar a realidade. Algumas escolas de Recife estão agora estacionando, não tem mais dia do pai e dia da mãe. É dia da família. Nossa, até porque... Mas, posso pedir para continuarmos a discussão logo à noite, às 21h. Eu estou a pedir para terminarmos, porque às 21h30 temos a mostra de curtas que será na Toca, que fica do outro lado da rua. Quero agradecer enormemente da organização da escola e do GT de Género.